YB692, 590 kHz. Rádio Serrana de Araruna, 5 kW de potência. A mais moderna emissora AM da região, 100% digital, 100% digital. Estúdios da Rua Coronel Pedro Targino, Centro, Araruna, Paraíba. Uma empresa do Grupo Maranhão. Rádio Serrana deseja uma ótima noite para você. Obrigado e continue na sintonia.